Capítulo 12. O ataque pelo fogo. Sun Tzu disse: existem 5 meios de atacar com fogo. O primeiro consiste em queimar os homens. O segundo, queimar as provisões. O terceiro, queimar transportes e equipamentos. O quarto, queimar arsenais e depósitos. E, por último, lançar fogo contínuo sobre o inimigo. Para iniciar um ataque com fogo, deve-se manter sempre preparado um material inflamável e aguardar que o tempo e as circunstâncias estejam favoráveis. Deve-se observar que a época mais adequada para o uso do fogo são os períodos quentes e secos. Há ainda os dias mais propícios para o alastramento das chamas, são aqueles em que a lua estiver passando pelas constelações da cesta dos ventos, do muro, das asas e da plataforma do carro, pois estas constelações determinam dias ventosos. Num ataque com fogo, deve-se estar preparado para variar a maneira de agir de acordo com as mudanças de situação, que podem ser 5. Primeira, quando o fogo invadir o acampamento do inimigo, deve-se esperar uma reação imediata. No entanto, se as tropas inimigas permanecerem em silêncio mesmo com o lavrar do fogo, contenha seu ímpeto e não ataque. Segunda, se logo após ateares fogo, observar que as chamas ganham altura e se puder atravessá-las, ataque e não dê ao inimigo a chance de apagá-las. Se não puder atravessar as chamas, permaneça onde está. Terceira, se for possível iniciar um ataque com fogo estando fora do campo inimigo, não entre em suas fronteiras, mas assegure-se de atacar no momento mais adequado. Quarta, considere sempre a direção do vento, atacando em seu favor. Jamais ataque contra o vento ou vai sofrer tanto quanto o inimigo. Quinta, se o vento soprou continuamente durante todo o dia, certamente ele cessará ao anoitecer. Tome precauções para não ser surpreendido. Todo exército bem treinado deve dominar os 5 desdobramentos relacionados ao ataque com fogo e devem ter conhecimento do movimento das estrelas para identificar os dias mais adequados para que possa iniciar esse tipo de ataque. Demonstra grande inteligência aquele que usa o poder do fogo para atacar. Os que usam a água conseguem um acréscimo de força, mas não são eficientes em privar o inimigo de suas provisões. A água será bem utilizada para interceptar e ilhar o inimigo. As diferentes maneiras de combater com fogo proporcionam uma plena vitória, mas é preciso saber colher os frutos ou todo esforço será uma perda de tempo. É de grande importância também reconhecer o mérito de teus homens e recompensá-los, pois se tuas tropas só enfrentarem dificuldades e trabalho sem o devido reconhecimento, perderás o respeito de teu exército. O general esclarecido melhora seus recursos, comanda seus soldados com autoridade, mantém-nos juntos pela boa fé e os torna serviçais por boas recompensas. Se a fé diminuir, haverá separação. Se as recompensas forem deficientes, as ordens serão desrespeitadas. Em batalhas, quaisquer que sejam os resultados, o gosto sempre será amargo, mesmo para os vencedores. Portanto, a guerra deve ser a última solução e só deve ser travada quando não existir outra saída. Um soberano jamais deve decidir pela guerra se estiver dominado pelo ódio ou vingança. Um bom comandante não deve mobilizar suas tropas se tiver o coração tomado pelos mesmos sentimentos. Ambos devem aguardar dias mais serenos para ponderar, pois uma pessoa em crise pode recuperar seu bom humor, assim como uma pessoa no calor da paixão pode encontrar novamente equilíbrio. Não marche a não ser que veja alguma vantagem. Não use suas tropas a menos que haja alguma coisa a ser ganha. Não lute a menos que a posição seja crítica, pois o que jamais poderá ser recuperado totalmente é um estado devastado pela guerra, nem tampouco ressuscitar seus mortos. Portanto, o governante esclarecido considera a batalha com prudência e o bom comandante move-se com cautela. Esse é o caminho para se manter um país em paz e seu exército intacto.